Está no ar o aquecimento verbal. Os 28 minutos mais verdes da rádio. Está na hora e acabam mesmo de começar os 28 minutos mais verdes da rádio. Hugo Bell, Carlos Sanches e Laura Fúcio para mais uma emissão deste programa que é um espetáculo. Já começa okay, a ser então. Um hábito, não? Esta entrada foi fortíssima. Esta entrada foi fortíssima, acho que sim. Eu acho muito que, boa tarde, bom dia, boa noite, arranjar. Boa madrugada. Pronto, eu tento arranjar uma entrada diferente em todas as emissões. Não, agora que eu não posso dizer boa tarde, porque o programa também passa de manhã. Antigamente é era mais fácil. Mas acho muito bem que passe de manhã. É bom, acho que sim, é o dia todo. Muito bom dia. É o dia todo. Torna-se o dia mais verde, não? Mais verde? Sim. Pelo menos estes 28 minutos ficarem mesmo até ao fim, vão ser bastante verdinhos. Quiçá. Não tem nada a que enganar. Quem sabe. Sim, um bocado de verde todos os dias faz bem. Ok. Em termos de ambiente. Pode ser uma salada. Okay, não pode ser uma salada. Pode ser uma salada. Até pode ser porque muita o aquecimento verbal tem a parte verde da alimentação, não se esqueçam disso. O lado verde é verdade, Verinha. Podem consultar as receitas da Vera todas as quintas-feiras, ou praticamente todas as quintas-feiras, em aquecimentoverbal.blogspot.com. É verdade. Bom, esta semana... Está tudo em forma? Está tudo top. Pronto? Aqui tudo por ti. Está tudo bem. Esta semana temos plateia? É verdade. Temos plateia, pois é. Olá, plateia. Olá, plateia que se manifeste? Olá! Ora, aí está. A plateia que resolve ficar anónima, mas que está autorizada. Está autorizada a intervir. Tem carta branca ou carta verde? Carta verde. Tem carta verde para intervir na emissão desta semana do Aquecimento Verbal. Bom, esta semana temos algumas coisas para abordar. Por isso, vamos começar desde já. Várias coisas, não é? Esta semana vamos falar de várias coisas. É verdade. Aconteceram algumas coisas perto do início, da gravação desta emissão. É verdade. Nós não tivemos tempo de preparar, mas vamos falar sobre isso um bocadinho mais à frente e aprofundar, provavelmente, em próximas emissões. Uhum. Esta semana eu resolvi fazer uma ronda pelos sites de algumas ONGs de ambiente para me atualizar, porque não estava a encontrar assim nada de especial e resolvi realmente... procurar e ver o que é que havia. Sim. Aliás, sugiro que façam isso com alguma frequência, porque nem tudo o que se passa no ambiente passa na comunicação social. Pois. Fica a dica. Às vezes o que passa fica pode não ser o correto, não é? Sim, sim, sim. Já para não falar disso, mas isso já é uma questão dupla. Ainda muito maior. Sabes. Sabes. Muito deep dica aqui. Dupla. Muito deep. Esta Bom, foi ao quadrado. Eu procurei sim. então e encontrei. Foi ao quadrado. Epá, nem eu apanhei essa. Então, Estava concentrado. Pronto, deixa mas lá. Agora não vão repetir. Segue. Senão não tem piada a segunda vez. Bom, eu fiz então a consulta pelo site da Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável, e pelo site da Quercus, que sugiro desde já que também façam o vosso passeio, pesquisa. A vossa pesquisa por estes dois sites. Por isso, à hora em que eu fiz esta pesquisa, encontrei um assunto muito pertinente no site da Zero e outro assunto da Quercus, que até é em espécie de reciclagem, mas já lá vamos. Começando pela Zero. A Zero estudou o desperdício de biorresíduos que podiam ser perfeitamente utilizados na produção de energia ou como composto útil para a agricultura. Constatou-se que, por ano, dos 1.3 milhões de toneladas de biorresíduos presentes nos resíduos sólidos urbanos nacionais, são encaminhados para aterro e para incineração. Ou seja... apenas 500 toneladas são valorizadas. É muito pouco. Por isso, 1.3 milhões de toneladas vão para aterro e para incineração, pronto, mas apenas 500 toneladas são valorizadas. Ou seja, está a ser desperdiçado um enorme potencial de produção de energia renovável que poderia ser injetada na rede elétrica nacional. Novamente, hashtag fica a dica. Que é o que já se faz em vários países, como o caso nós já falámos aqui da Suécia e mais recentemente da Holanda, com o caso de Amsterdão a querer fazer esta mudança energética. Está um artigo sobre isso no blog, podem ler. Mas pronto. Também fica aqui só. Isto é relativo à produção de energia, mas também há a questão do aterro. Sim. Não é do aterro, da compostagem, por assim dizer, do material útil para o sol. Que no que respeita então aos nutrientes, designadamente o azoto, o fósforo e o potássio, e a matéria orgânica, claro, a Zero estima que sejam desperdiçados 100 milhões de euros por ano em matérias fertilizantes orgânicas que poderiam ser utilizadas a baixo custo. 100 milhões de euros desperdiçados. Sim, deitados para o aterro, para não dizer lixo. Outra coisa. Deitados para o lixo. Foi muito rápido, desculpa. Não, mas só que, quanto é que é a dívida portuguesa? Não sei se não faço ideia. Não assim, sei. De repente, não sei. Mas era uma boa ajuda, não sei. Estou assim só a mandar para o ar. Ajudava muita gente. Ajudava muitos agricultores, muito provavelmente. O quê, Carlos? Estás a olhar assim para mim, porquê? Porque isto é só um pequeno exemplo daquilo que podia ser feito. Não é? E que se poupava tanto, não é? E eu ajudava imenso nível energético. É que não eram só consequências monetárias. Tudo, tudo. Pois. Bom, nós que já pagamos tanto taxas de resíduos na conta da água, não é? Vejam lá, vão lá à vossa conta de água, vejam lá quanto é que vocês pagam. Sabes que eu não sei se há muita gente que saiba isso. Estamos cá para informar. Estamos, estamos cá para isto. É isso. Carlos e o Serviço Público. Exato. Bom, mas a Zert não se limita a dizer o que é que está mal, também dá sugestões de como inverter esta situação. Isto é que é fantástico. Isto é que é bom. Isto é que é bom. Bom, podem ler todas as sugestões da Zert no site deles, no site da Zert, e nós também vamos deixar o link juntamente com a emissão desta semana no nosso blog. Mas eu retive aqui três que achei importantes. Não é que as outras, que elas eram seis... Não é que as outras três não sejam, mas destaquei três. Uhum. Promover a sensibilização dos cidadãos para o consumo responsável que previnam um consumo responsável que previna o desperdício de recursos. Imposição de metas progressivas junto dos sistemas de gestão de resíduos para a recolha seletiva porta a porta de resíduos orgânicos. Uhum. E por último, promover ativamente a compostagem doméstica, em particular junto dos 45% de cidadãos que vivem em moradias. Que podem perfeitamente utilizar. Exatamente. E este primeiro ponto faz-me lembrar todo o documento que saiu da LPN da Educação Ambiental, não é? Isto enquadra-se muito a sensibilização. Sim. E eu achei curioso é este facto que eles não pedem a promoção da compostagem doméstica para toda a gente, porque as pessoas que moram em prédio, aqueles que faz mais é mais difícil. Mas claro, 45% de cidadãos que vivem em moradias podem perfeitamente, em princípio. Lá está, é um bocado aquela... bastante vantajoso, não é? Para eles próprios que podem usar isso no próprio terreno para, cultivar jardim, quintal. Eu acho que eles vão buscar estes cidadãos também para não ser aquela coisa de é preciso um esforço extraordinário para mudar alguma coisa. Não, no caso, estas pessoas que já têm mais condições de o fazer e não vai alterar assim tanto a sua rotina ou os seus hábitos. Sim. Tu não estavas comigo quando nós tivemos aquela visita de estudo que fomos ali à central? Estava que contigo, Carlos. Estavas, não estavas? Sim, foram as jornadas internacionais de resíduos que nós aqui no técnico. Não é disso que eu estou a falar. Então, espera, estás a ver. Fomos à visita de estudo técnica. Certo. Mas não é essa, não sei se é essa que eu estou a falar. Houve uma visita que eu fui à central, central incineradora ali em foi São essa? João. Foi nessa? Foi. Fomos lá? Pronto, ok. Eu estava na dúvida. Carlos, eu tenho boa memória. Nessas conferências, se tinha sido um ano anterior nas jornadas. Espera, okay. Pronto, ok. Calma, calma. O que está situado é uma visita de estudo. Super situado. Pronto, é uma visita de estudo. E que eles tiveram de dar uma explicação sobre como fazer compostagem rápida em casa. Até tinham lá uma espécie de uns vasos ao contrário. Lembras-te disto? Isto já foi há quanto tempo? Vagamente, não sei. Pronto, o bottom line é isto. Isto já foi há uns 2, 3 anos, talvez? Sim. Ou mais? Sim. E já havia uma campanha forte em fomentar esta iniciativa de fazer compostagem em própria casa. Forte, ponto e vírgula. Eu acho que o forte... Houve um início. Digamos, entre aspas, aquele forte porta a porta que a Sociedade Ponto Verde faz muito em relação à reciclagem. Não, se calhar não. Mas começou a haver... E olha que há muita gente que só... Sim, claro, isso é importantíssimo. Eu não estou a tirar o mérito, só estou a dizer que há muita gente que só liga, entre aspas, às quando coisas vai... quando estão literalmente à frente delas. E às vezes nem isso. Mas pronto, isto, para dizer que isto é um movimento que já se iniciou há bastante tempo. Exatamente. E não faz todo sentido estes números e depois não temos as atitudes e os comportamentos por trás para contrariar, não é? Sim, isso é verdade. Eu fiquei bastante impressionado com estes números, por isso é que resolvi destacar este. Mas, como eu já disse, se passarem no site da Zero esta semana, ainda vão poder encontrar mais alguns comunicados, digamos assim, da organização. Como, por exemplo, a Zero questiona quanto custa o cancelamento do contrato com a consórcio Galp Eni, que vai explorar o petróleo na Costa Algarvia. E também a Zero identificou 5 questões críticas da opção Montijo como aeroporto de Lisboa. Sim. Que não aeroporto. É no Montijo, mas pronto. Sim, mas será o segundo aeroporto de Lisboa, não é? Para dar escoamento ao elevado número de passageiros. Ah, agora Montijo já é Lisboa. Lisbon South Bay. Bem, diga. Não. Vamos entrar nessa conversa. Isso é alfeite e não sei o quê. Não, Lisbon South Bay são as três áreas, atenção. Não ponha disso. Mas é a área metropolitana de Lisboa. Montijo, para todos os efeitos. Sim, mas é a não sei o que margem sul. E agora Montijo é Lisboa por causa do aeroporto. Vocês. Era o que mais faltava. Bom, sabem lá. Tudo isto e muito mais em 0.ong. O site é super simples, também não tem nada que enganar. Vamos passar então agora àquilo que eu descobri. Relativamente à Quercus, não é? Exatamente, vamos passar então àquilo que eu descobri no site da Quercus. Também tem lá muita coisa, podem pesquisar em quercus.pt. Eu destaquei uma notícia que é quase uma reciclagem. Isto porquê? A Quercus assinalou que passou um ano desde que entrou em vigor a portaria que anulava a proibição da caça na Serra da Malcata. Nós falámos sobre isso, não sei se sabem. Sim, pois foi. Eu lembro-me, nós falámos dessa notícia. E ficámos um pouco apreensivos. Até verdade, acho que foi o que trouxe dita. A notícia, não tenho certeza. Eu lembro-me de estarmos a falar sobre a notícia. E discutimos isto, exatamente. Se não sabem concretamente o que nós estamos a falar, podem pesquisar na internet por Proibição Caça Serra da Malcata ou então passar no nosso blog e ir em busca da emissão 167, que foi em fevereiro de 2016. Será? Obrigada, Hugo. Isto tem sempre avisos à navegação que eu não quero que ninguém se perca. Ninguém se pode perder. Isto ninguém é se perde. Sempre é. Por isso, a Quercus aproveitou este aniversário, entre aspas, este ano de levantamento da proibição, para lembrar que a Reserva Natural da Serra da Malcata tem uma superfície de 16.348 hectares e é um dos seus símbolos é o lince ibérico. E cá além do lince, alberga ainda cerca de 218 outras espécies de vertebrados. Portanto, é muita coisa. É um território bastante importante do ponto de vista assim, da diversidade, não é? Sim. Além disso, podem encontrar outro tipo de comunicados no site da Quercus, como um exemplo de a Quercus pedir ao governo que volte a interditar a caça de reserva. Isto foi o que eu acabei de dizer. Muito bem. O herbicida glifosato que é posto em causa por uma iniciativa europeia de cidadãos. E também temos um outro lado das ONGs que também é preciso falar, que é quando elas valorizam o trabalho que é feito. A Quercus destaca a posição exemplar do Ministério Público no caso dos resíduos de São Pedro da Cova. Se não sabem do que é que estamos a falar, já sabem, quercus.pt. Vão procurar. Acho curioso eles irem a este tema novamente. Mas não há assim dados concretos se houve realmente uma afetação nas espécies, animais. Não, sobre isso também não encontrei assim. Nada. Isso, portanto, sobre isso eu também não encontrei. Acho curioso, percebes? Já passou um ano, portanto dava para ver alguma coisa. É. Acho eu. Talvez sim. Quer dizer, também não sei se um ano quão é suficiente. Estudada, não sei o mas... quão estudada e quão monitorizada é aquela zona, sabe? Sim, mas lá está sendo uma zona protegida e tendo a importância que tem. Exato. Convinha, sim, não é? Convinha. Digo eu. Fica a dica. Esta emissão tem um nome. Já nem sei. Vou nem dizer nada. Mas a brincar, tu tens uma dica, Carlos. É verdade. Não é? Estás a ver? Hoje, mais uma. Estes ganchos hoje. Isto está fortíssimo. Tu tens mesmo uma dica para dar ao pessoal. É verdade. Sabes que eu sou assim. Eu penso nas pessoas e o que elas fazem, Carlos. E podem fazer e mais. E por falar em pessoas, o que é que está aí a aproximar-se? Nós sabemos, não é? Que é um dia para as pessoas, não é? Que é o dia dos namorados, não é? Sim, o dia para dos namorados. Importantes para ti. Ou para quem tu és importante. Não sei, é um dia para o consumismo. Continua, Carlos. Não venham, é um dia para o consumismo. É o dia de São Valentim. Bem, como sabe, o dia dos namorados está aí à porta, não é? E põe-se a questão do presente, não é? O que dar-me. Todos os anos a mesma coisa, o que é que vamos dar, o que não vamos dar, o que vamos receber, o que vamos receber, não interessa. Pronto. Há quem tenha esses problemas este ano, há quem não tenha esses problemas. Depende. O que eu vou trazer aqui foi uma... Tu vais dar uma sugestão para quem tem esses problemas. Vou dar uma sugestão para quem tem esses problemas. Assim, problemas. Carlos, o consultor sentimental. Não. O consultório Rosa do Carlos. Não transformes isto. Lembras-te da coluna Rosa do Carlos, exatamente. Não. Coluna Rosa do Carlos. Vou-me embora, só para avisar que vou-me embora. Bem. Ó, Carlos, vá. Dá lá a sugestão que as pessoas não esperam. Isto é uma campanha da Câmara Municipal de Cascais. Através da Cascais Ambiente, que se chama DEDIC, a campanha chama-se DEDIC, e propõe um presente original. Qual é que é o presente para vocês? Qual é que é o presente? Oxigênio. Fortíssimo. Sem o qual a pessoa que vocês gostam. Tu eres não o vive. Ar que eu respiro. Mas andamos nesta oxigênio. Andamos nesta cena de vender ar. Exato, então, isto já pegou a moda. Andamos nesta cena de vender ar. Agora já chegou a Portugal. É oxigênio sobre a forma da árvore. Pá, vocês percebem nada disto. não é frascos com ar de oxigênio. Não sei. Literalmente estás a dar ar à pessoa de quem gostas, não é? Vai. É um oxigênio sob a forma de uma árvore que pode ser dedicada. Concretiza. A campanha propõe isso mesmo. Tu ofereceres uma, oito ou até 10 árvores. Depende do amor, sim. Exato, obrigado. Depende do amor que tu queres transmitir, não é? Mas é isto, passa um pouco por isto. Oferecer a árvore é todo um kit que vem, que vem incorporado, não é? Que tu recebes. Tem um postal que tu podes dedicar. Oh. Tens vários aspectos da campanha que tu te podes envolver consoante tu queres ir ou não, não é? Tens até a opção de seres tu próprio a plantar esta árvore, não é? Ótimo. Ou pedir que seja outra pessoa a plantá-la por ti, não é? Uhum. Acho que penso que faz um pouco parte da experiência se estares envolvido. Sim, eu também. Mas então isso é... Isso é um produto? É um um produto barra serviço que se compra ou é tipo um evento que vão plantar árvores? Não. É um produto, é um serviço. Okay. Porque há vários... É como aqueles packs lá de ir fazer atividades radicais e não sei o quê. Neste caso é oferecer árvores. Neste caso é oferecer árvores. Sim, isso. Árvores. Isso, boa. Estás lá, entraste no espírito. Entrei. Existem outras campanhas, não é? Existe a campanha O Nosso Bosque, a campanha Envolva-se e o Comprometa-se. Cada uma delas, dentro deste programa grande, tem vários níveis, ok? Ah, ok. Há uns que vão mais à frente, há outros que não tens que te envolver tanto. É o crush, é a apaixonite, é o casamento duradouro. Ah, tem escala, né? Tem escala. Até nisso. A paixão platónica. A Laura percebe assim. Até por níveis. Pronto, ok. O que é que eu queria deixar aqui, como números? A campanha faz parte do programa Oxigênio, que já conseguiu envolver cerca de 17.500 voluntários entre o ano de 2008 e 2015. Muita gente apaixonada por isso. Isto é muita gente envolvida, não é? Eu acho que é muito importante este número. É uma iniciativa engraçada, é diferente. Eu acho Mas lá está a pegar-se nas coisas comuns e dar-lhe um ar verde. Sim. Dar um ar verde à coisa. Acho que sim. Não é isso? Vai um bocado no espírito lá do senhor da fábrica que... captura o dióxido de carbono de uma fábrica e manda para outra de químicos. Sim. É um bocado think outside the box, não é? Fora da caixa. É dar-lhes uma coisa que é tão essencial. Tu és o ar que eu respiro, pronto. Pau. Assim, literalmente. Estás a ver? É isto. Pronto. Literalmente, porque eu deito a árvore que está a fazer. Exato. Estás a ver? Opa, é isto. Estás a perceber? É isto. Estamos lá, Carlos. Já é para aí, sei lá. Eu sei. A décima vez que fazemos aqui um high five. Mas pronto, é uma ideia original. Acho que estão de parabéns. E uma bela iniciativa da Câmara de Cascais. A quem andar pelo mundo, se me quiser oferecer árvores, fica a dica. Pumba, já está. Sim, já está. Mais uma. Esta foi uma Esta dica foi com bem umas duas ou três. Pá, resta saber para quem é que foi. Mundo, do outro lado viste? Do mundo. Eu disse a quem andar pelo mundo. Foi um mundo. Não a viste? Pronto, agora vamos passar ao próximo tema. Vamos passar ao próximo tema. Isto hoje não há um tema em concreto, há vários temas. Aliás, eu acabei... É enquanto vocês estavam nisso que o ambiente no bate-boca... É miscelânea. Notíssima. Essa tradução de Michelin é tão horrível. Sim, mas continua. Eu até me enganei. Isso. Disse notíssima. Queria dizer notícia de última hora, que é, pois vistos, passa-se qualquer coisa no Tejo. A Quercus recebeu nos últimos dias várias denúncias de cidadãos relativamente a uma descarga poluente de extrema gravidade no rio Tejo, com uma coloração acastanhada e com muita espuma à superfície, alegadamente com origem numa celulose em Vila Velha de Ródão. Já alguma vez estiveram em Vila Velha de Ródão? Não. Já lá passei muito ao perto. Eu já lá estive. Sim. É um sítio muito simpático. O cheiro nota-se consoante o vento, mas eu gostei. O cheiro não é tão simpático como a O cheiro não é nada simpático. Recomendo irem às portas de Ródão, ok? Se vir o Senhor dos Anéis, os Argonauts, ok? Eu vou entrar em Geek, sorry. Se vir o Senhor dos Anéis, Argonaut é o mais próximo que nós temos dos Argonauts aqui em Portugal, é as portas de Ródão, ok pessoal? Só para saberem. É muito giro. E depois é uma zona que fica localizada estrategicamente para poderem visitar ali aquele lado mais interior. Portanto, o Tejo está em altas, não é? Ele é radioatividade, ele é poluição. O Tejo está... celoso, ele é tudo. Inclusive, a plateia que está aí, já me tinha mostrado isto hoje, mas... A plateia que está por aí. Já. Não devias ter dito isso, que eu disse que isto era a última hora, assim, dá a ideia que não era. Não, no caminho para cá. Ah! No caminho para cá. Então tens de contextualizar. Só que foi o que eu expliquei à plateia, que tinha uma sugestão para fazer para o dia dos namorados. Pronto. Oh, Laura, não faz. Depois deixou de funcionar outra vez. Estamos com problemas técnicos? É o microfone que está a fazer mau contacto. E agora? Não, censura não. Bom, agora já está a funcionar. Lápis azul? Entretanto, tenho também a dizer que o Japão, não sei se sabem, o Japão anda a recolher telemóveis. Porquê? Mas porquê? Ora então, anda a pedir doações de smartphones, aliás, para ser mais concreto, para fazer as medalhas dos Jogos Olímpicos. A organização dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Jogos Olímpicos de Tóquio, que vão ser em 2020, e então andou a pedir a organização aos os japoneses para doarem os seus smartphones e computadores antigos, e o metal proveniente destes equipamentos vai servir para o fabrico das medalhas olímpicas. Quer dizer, sempre um passo à frente. Estes senhores é sempre naquela... smartphones, metais, não sei o quê. Um passo à frente. No fundo, eles esperam recolher cerca de 8 toneladas de metal para as 5 mil medalhas que vão ser distribuídas entre os atletas vencedores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos na capital japonesa dentro de 3 anos. Sabes que isso é uma coisa curiosa, porque pouca gente pensa, mas já se começa a falar na questão dos desperdícios dos smartphones e eletrónicos em geral, que são todos usam muito metal, mais que não seja por causa das baterias. E quer dizer, nós temos de extrair o metal e alterá-lo e depois vai parar a um aterro. Pois é. Não estamos a fechar o ciclo, tu queres dizer, não estamos a fechar o ciclo do resíduo, do minério, exatamente, do composto que seja, não é? Quando estamos a produzir e utilizar isso, o smartphone. Pronto. E isto, exatamente, aqui é uma maneira inteligente, prática, de aproveitarmos e fecharmos esse ciclo. É verdade. Pronto. A verdade é que... É isto. Não sei se sabiam, mas também já alguns metais tinham sido reciclados e foram usados no fabrico das medalhas de fabrico parcial das medalhas de ouro e bronze nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Ah, não, sabia. Não fazia ideia. Mas Brasil, então o objetivo de Tóquio é 100%, é isso? É muito mais quantidade. É muito mais quantidade. Lá está, é Japão. Tecnologia de ponta. Aliás, o anime sai lá primeiro, não é? O anime. Não sei se sabem. Sabem o que é um dos... como é que se diz? Curiosidades com o Hugo. Um dos embaixadores dos Jogos Olímpicos de Japão, Tóquio 2020. Medo. É o Son Goku. A sério? Oh. A sério? Faz sentido. Um. Não, dois, a sério? Faz sentido. Son Goku é um dos embaixadores dos Jogos Olímpicos Acho de Japão. Que sim. Eu imagino aquela cerimónia de abertura. Aquela cerimónia vai ser tipo... Vai bater o Londres 2012. Eu achei a do Londres 2012 brutal. Eu não me lembro da abertura, não me lembro. Até o Mr. Bean apareceu. A da abertura foi a dos jornais todos ou essa foi a última? A dos jornais todos. As Spice Girls apareceram no início ou no fim? Acho que foi no último. As Spice Girls, então eu não, eu não lembro da abertura. Pá, eu do primeiro lembro-me do Mr. Bean. A tocar piano, Mr. Bean. E qual é que foi a do James Bond? Acho que foi a abertura. Foi a primeira. Acho que foi a abertura. Estou a confundir, gente. Desculpem. É muitas cerimónias. Bom, é isto. Voltando é isto. Ao foco, sim, o tema que nós vamos voltar a abordar em emissões futuras vai ser as barragens. Porquê? É um tema recorrente nosso, não é? Nós também falamos aqui da gestão hídrica. Inevitável, não é? Exato. Até porque saiu uma reportagem, podem ouvir, nós partilhámos na nossa página do Facebook ou podem pesquisar na internet. Saiu uma reportagem da Rádio Renascença sobre a barragem do Tua, cujo nome eu passo a citar. A reportagem chama-se A Barragem do Tua Não Tirou o Amieiro do Isolamento. Inclusive partilhámos essa notícia no nosso Facebook. Nós partilhámos, podem pesquisar no nosso Facebook para ver se ainda encontram. Que basicamente falam da vida dos 70 habitantes do Amieiro, que é uma aldeia onde em meados do século passado viviam mais de 3 centenas de pessoas. Uou. Lá está. E agora contestam o isolamento e falam também da forma como a barragem afeta o clima e como isso está a afetar a agricultura naquela zona. Pois, claro. Está uma reportagem muito bem feita. Uma reportagem de... E levanta... Da Liliana Carona. Levanta todas aquelas questões de... A barragem fechou com portas? E onde é que estão as medidas de contrapartida? Compensatórias que foram, exatamente, prometidas à Unesco e tudo mais, exatamente. Não, mas é assim, fica só a dica, onde é que estão? Vamos falar do Tua, provavelmente mais uma vez, mas também vamos falar da já conhecida Cascata do Tâmega, isto porque vai ser o maior complexo de barragens do país, vai consistir em algumas barragens, em três Depois barragens, vamos entrar nisso mais se não me engano, não é? Mas vamos entrar nisso mais em pormenor. Vamos falar disso porquê? Porque o projeto foi apresentado esta semana. É daí da espanhola Iberdrola. Pois, e pronto. A novidade já vem da altura do Plano Nacional de Barragem, do Plano Nacional de Barragens, que é uma herança do governo de José Sócrates. E pronto, vamos falar sobre isto. Por Fica isso, não percam o próximo episódio do Aquecimento Verbal. Porque nós também não. Não, nós não temos maneira de. Não temos nós vamos fazer o episódio, não temos forma de fazer. Curiosamente, estamos a chegar ao fim, por isso isto ficou. mesmo a tempo. Carlos, tu tens uns eventos para a gente. Lá mirei muito rápido. Dois eventos que eu quero destacar para esta emissão. Um é uma iniciativa de plantação da Associação Plantar uma Árvore, que nós voltamos a falarmos aqui, já que tivemos como convidado o Miguel Teles na temporada anterior, se não estou em erro. Sim. Ok, esta iniciativa de plantação será para dia 12 de Fevereiro, domingo das 9h30 ao 12h30, no Parque Florestal de Monsanto. As inscrições são gratuitas, mas são obrigatórias. Uhum. Em blog.plantarumaarvore.org. Portanto, vão lá ao blog, inscrevam-se. Tem também indicações do ponto de encontro, equipamento aconselhado e os contactos que vão precisar para esta atividade. O segundo evento que eu destaco é um ponto de encontro da Lisboa Nova, a Agência de Energia e Ambiente de Lisboa, no dia 14 de Fevereiro, das 18h às 19h30, no CIUL, no Picôs Plaza. A sessão será antecida por um café de boas-vindas, portanto podem chegar um bocadinho mais cedo. Vai ter como tema a rede de bicicletas partilhadas em Lisboa. As vantagens, a dimensão, que tipo de equipamentos, o que é que podem esperar, o que é falar que sobre falar assunto, sobre a rede de bicicletas partilhadas. O principal orador será o João Dias da EML. E mais uma vez, as inscrições são gratuitas, mas obrigatórias. Mas obrigatórias, obrigado. Limitadas ao espaço da sala. Também. É, mas eu acho isso muito mais coisa para se dizer, não é? E assim, mas pronto, o importante é dizer que são gratuitas. São gratuitas. Têm que se inscrever, senão não há lugar para toda a gente. Para vocês, também ajudar as pessoas da organização, é né? Isso, saberem não é? Saberem qualquer logística conta. Por trás disto. Claro. Bom, Hugo, por antes que a gente vá embora, adorei a banda sonora 2 de Santana. Exato, portanto, eu e o Carlos estávamos aqui a dançar na cadeira. Estamos a dançar aqui um pouco, achei fantástico. Muito obrigado. A sério, obrigado. Para a semana. Eu tenho uma outra em casa, se quiser, eu trago para a semana. Temos mais um a seguir ou o anterior? Não faço ideia, tenho uma a mais um. Deve ser a seguir. Tenho este, mais um. É que talvez nós estávamos um mesmo a dançar, não estávamos caso. Houve aqui uma altura que nós os dois estávamos. Bom, muito, plateia, muito obrigado. Obrigada. A plateia também gosta desta banda sonora que eu sei. O aquecimento verbal passa todos os domingos às 6h30 da tarde e repete terça-feira às 10 da manhã em radiozero.pt e também nos podem ouvir todos os sábados de manhã às 10 da manhã na Rádio Utopia em radioutopia.pt. O nosso blog é aquecimento verbo... não, isso é o nosso mail. O nosso blog agora é já é tanta informação. aquecimentoverbal.blogspot.com. O nosso mail é aquecimentoverbo@gmail.com. E estamos no iTunes, estamos no Facebook, estamos no Twitter, estamos no Mixcloud. Que é como quem diz, vão ao Google e procurem aquecimento verbal. Obrigado, Laura. Rimou e é verdade. Estamos de volta para a semana com mais uns 28 minutos mais verdes da rádio. Até lá. Até lá. Até pessoal.